start spreading the news. I need them to pay. I want to be a part of it. Do you? Do you? These vagabonds. Poste Brasil número 9, empezando marzo. Aqui habla Rodrigo Dub e já passa quase um mês desde el carnaval. Por lo tanto, el año empieza oficialmente en Brasil. E como una prueba de que el año ya está a toda velocidad, esse programa va a tocar exclusivamente lançamentos musicales de 2008. E se supusermos que a qualidade de 2008 vai seguir nesse ritmo, o ano promete muitíssimo. Como vocês mesmos puderam comprovar na abertura do programa, com Cat Power cantando na música de Frank Sinatra de seu disco Jukebox, solo de covers. A música foi New York. Al fundo, estamos escuchando Vado, pero infelizmente não puedo ejecutar toda sua música Recado, del disco Terceiro Mundo Festivo, já que temos que prosseguir. Agora, vou começar o programa oficialmente tocando Eddie, del disco Frevo do Mundo, lançamento de 2008, com o Rescate del Frevo, ritmo de la região de Pernambuco. Rock it, Eddie! Fazer chorar quando o dia amanhece, obriga o frevo a acabar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar. É de fazer chorar quando o dia amanhece, obriga o frevo a acabar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar.

se não me apeste mesmo pra falar. É a febre do rato mesmo, deu agora. Chegou.